salvar o nosso compromisso. Mas amor, não se esqueça que todo mundo erra. Eu não neguei que fui à festa, nem que eu dancei com o meu amigo. Mas não fomos culpados, nem como te contaram. E hoje em dia não se confia mais ninguém, pois ninguém quer o nosso bem. Como antigamente, os fofoqueiros querem destruir o que a gente lutou pra construir. Esquece essa história e vem, fica de bom. Chega de desconfiança, esse problema a gente resolve. Então não vem terminar aqui com ninguém, ainda mais por fofoca. Não, não, não, não, não vai ser o fim. Não vou aceitar, ainda mais por fofoca. Ainda mais por fofoca. Banda AR15 disparando sucesso. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. E hoje em dia não se confia mais ninguém, pois ninguém quer o nosso bem. Como antigamente, os fofoqueiros querem destruir o que a gente lutou pra construir. Esquece essa história e vem, fica de bom. Chega de desconfiança, esse problema a gente resolve. Então não vem terminar aqui com ninguém, ainda mais por fofoca. Não.